Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Com esse texto bíblico da palavra, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, estamos dando início a essa programação, nesse dia 27 de dezembro. Sim, está chegando o final de ano. E eu tenho muita alegria de poder estar aqui para, nessa terça-feira, dizer que é uma alegria enorme nós poder ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para tantas pessoas. E é um prazer muito grande quando a gente passou o ano todo ouvindo as pessoas dando depoimentos das programações e até sugerindo que algumas delas sejam repetidas. E então hoje eu creio assim que nada melhor do que eu vou usar daqui a pouco para trazer uma reflexão que muitas pessoas ouviram e que gostariam de ouvi-la de novo. Eu faço isso com muito prazer, porque também entendo que há momento que nós podemos dar essa retrospectiva, trazendo aquilo que um dia já foi tão bem para alguém. E isso daqui a pouco eu volto para falar no teu coração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. A história que eu quero narrar é sobre o amor maiúsculo. Um homem de idade já bem avançada. Ele foi à clínica onde trabalhava uma enfermeira para fazer um curativo naquela mão que havia sido ferida. Aquele senhor ancião estava apressado, dizendo-se atrasado, porque tinha um compromisso. E enquanto aquela moça tratava do curativo, perguntou sobre qual o motivo da sua pressa. E ele disse que precisava ir a uma casa de amparo, um asilo de ancião, para, como sempre, todos os dias ele ia tomar o café da manhã com sua mulher que estava internada lá. E ele falou para aquela pessoa, aquela senhora, estava lá no asilo já há algum tempo, porque tinham uma doença chamada mal de Alzheimer e estava bastante avançada o problema da sua saúde. A moça relata que, enquanto acabava de fazer o curativo, perguntou a ele se ela não se alarmaria pelo fato dele estar chegando mais tarde. Aí o ancião disse a ela: não, minha filha. Ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que ela não me conhece mais. Estranhando a resposta daquele homem, aí a moça perguntou a ele: mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Aquele ancião sorriu, dando-lhe uma palmadinha na mão, e disse: é, minha filha, ela não sabe quem eu sou, mas eu bem sei quem ela é. Meus olhos, disse a moça, encheram-se de lágrima enquanto eu olhava aquele ancião sair. E pensei comigo mesma, disse ela, essa é a classe de amor que eu quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz ao físico nem ao romantismo. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro foi. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro será. O verdadeiro amor é a aceitação do que já não é. E eu quero entregar então essa mensagem aos milhares de ouvintes, especialmente a você homem, a você mulher, que está acompanhando alguém na hora da tua velhice ou até na hora da tua juventude, que você saiba administrar esta hora, estes momentos e com paciência você correr essa carreira que está proposta por Deus. Meu coração me pediu pra amar você, pra amar você. Eu soube esperar o momento de ver crescer e guardar em mim um sonho de criança e tocar teu coração à distância, ver nascer esse brilho em teu olhar. Sei, foi Deus quem nos uniu. Eu amo amar você. Eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor, esta manhã, quando a minha alma está comovida, como sempre, quando toco nesses assuntos que concernem, que mexem com o amor, com o compromisso, com a lealdade, com a fidelidade, eu sei que isso agrada os céus. Quem sabe nesta hora tem alguém, Senhor, que está vivendo exatamente um momento como este. Final de ano passou, Natal, e essa pessoa com quem ele já viveu um momento áureo, criaram família, não tem mais saúde, não sabe nem o que está acontecendo. Mas tem alguém ali afagando a mão, quem sabe afagando a aliança que um dia eles com juramento colocaram no dedo, no altar de uma igreja. Jesus, eu quero que esse homem ou essa mulher receba a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, e que eles possam vencerem pelo gesto de fidelidade e de amor. Em nome do Senhor nós oramos agora e sempre. Amém e amém.